Provas um dia menos, pra mim tanto faz. Problema é normal. Puta que o pariu, meu mano, era um domingo, mas duas semanas após o carnaval. Às duas da tarde, ninguém me ligou, falando que tinha dado mó caô. E o problema começou no sábado anterior, quando logo depois que já raiou. E o telefone toca, quem deve ser? No mínimo um idiota, ou algum bagulho doido pra tá ligando nessa hora. Porra, mano, a minha mina quase chora. Também com toda a ressaca que eu tava e o álcool corroendo meu sangue. Cada sílaba que ele falava me lembrava as microfonias do outro falante. Hey, ontem tinha sido um daqueles shows que as malucas sobem no palco. Meus amigos acham que nós tá loucão de tudo, mas bandido antigo não perde o foco no assalto. E aí? Qual é a parça? Capricha na fumaça. Infelizmente hoje eu venho em clima de desgraça. Vou te dar o papo, toque de aliado. Inclusive acho melhor até continuar deitado. Porra, mano, que papo torto. Assim tá parecendo até que alguém do bonde foi preso ou foi morto. Porra, mano, que papo louco. Cê sabe que pode aplicar tudo menos com a liberdade é a mulher dos outros. É um papo milenar que eu aprendi lá no morro. É um papo de futuro, mas se preserva nada dos outros. Em umas áreas é tiro, em outras áreas é soco. Estamos ao vivo ao Rio de Janeiro, porque por lá um cantor de rap foi preso, né, Aline Pacheco? Bom dia pra você. O que aconteceu? Parece que a polícia encontrou uma plantação de drogas na casa dele, né? De maconha, é isso, Aline? Bom dia. Olá, Carla, bom dia. Exatamente isso. Na casa do rapper, conhecido como Sérgio, integrante do grupo Cônico de Diretoria, tinham quatro plantações de maconha. Mas eu vou explicar como é que essa história toda começou. A polícia foi até a casa do cantor e lá encontrou esses quatro vasos com pés de maconha. E ainda encontrou também a planta seca já pronta para o consumo. No total, 1,6 kg da droga. Além disso, o Sérgio foi autuado por desacato, já que teria xingado os policiais no momento da prisão. Ele também foi acusado de resistência e desacato. A banda considerou a ação da polícia um ataque à liberdade e garante que o episódio não vai mudar em nada as letras das músicas. Pode até servir de inspiração.